2229, passou externo, o trem baixou e travou. Tacaré 2229, livre pouso, piscina 0, vento 180 graus, 089. Tem livre pouso na 102229. O Charlie, Charlie, você confirma o destino? Juliette, portão 01. Juliette 01, 649. Carro meu, Charlie, Charlie, Serra, solo. Carro 6570, pronto, cópia. Pronto, cópia. Prezado, Recife, via pelo Whisky 58, nível de voo 350. Sai da Puca, transição Caju. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5536 e o controle Salvador 120.8. Matrix 6570, autorizado Recife 390, pelo 58. Decola no zero com curva à esquerda, Puca Caju, transponder 5536, controle 120.8. Estamos corrigindo o nível 350, ok? Capa 350, Matrix 6570. Correto, pode perguntar para o seu cargo 6570. Zero. Marque aqui seu rei Charlie, prossegue o reboque, reporte ao término. Positivo, então. Vitor Kilo Delta na escuta do solo. Papai Romeu Charlie, Charlie Serra na escuta do solo. Afirmativo, ali mantém, cabeceira 1-0. Salvador Grande, Rodrigo Poldinho aqui, Poldinho Poldinho. Zero 03, clear cross runway 1028, report on taxiway Delta. We report on taxiway Delta, Rodrigo Poldinho. Zona 9, bom dia. Solo Salvador, muito bom dia, passarinho do 2229, liberou? Passarinho 2229, bom dia, três ataques via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Prima tem posição até que seja Delta. Prima tem posição até que seja Delta, eu estou aqui. Lipo 03, clear taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Clear taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Solo Salvador, 13153, pushback, acionamento, portão 3. 3153, estimado mais 3 minutos para dar o seu pushback. Ok, aguardando. Papai Romeu, Charlie, Charlie Sierra, solo. 198 no 1, decolado ao 08, controle 120 decimal 8. Ao 08, 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 98 no 1. 98 no 1, contato radar, surpa nível 310, perfil Momo. Perfil Momo, 310 na subida, 98 no 1. Approved the Juliet, main apron, and India. Hold short, call tower 18195, QNH 1015, Olympus 03. Pushback coordenação tipo de solo após a passagem do P3 da Força Aérea Calda, reporte táxi. Coordenação após a passagem do P3, reportará para o táxi, da 3153. Affirmative 09970, hotel is information, standby copy, 1 minute. Roger. Proceed to market CHI. Deve ter a moto aqui na porta da frente. Affirmative market CHI, frequência livre, bom dia. Não, 9970, red copy. Clear to Teresina, Sierra Bravo, Tango Echo, via Upper Zulu 20, flight level 340. Momo, departure, flock transition. Momo, departure and flock transition. Take off runway 10, first left turn. Skunk 5535, and Salvador departure control 120.8. Level 340, Mount Frank, flock transition. Take off runway 20, first left turn, flock code 5535, and departure control 120.8. I'll let you just confirm runway in UZ 10, okay? Runway 10, first left turn after the departure. Roger, runway 10, and the left turn after departure 0. Feedback is correct, comrade, pushback and setup is Sidral 9970. Para o meu Charlie, Charlie Sierra, a gente confirme o sobrevoo. Gente, é Salvador para o grupo Zulu, afastando a radial 318, afastando por 40 milhas, confere? Charlie Serra, apenas confirmando, é um plano Yankee 060, modifica após 40 milhas ou a distância total até o destino são 40 milhas? São 40 milhas a distância de Salvador para o destino, confere? 3, airborne at 12, contact Salvador approach frequency 120.8. Salvador approach control 120.8, Olympus 03. Autorizado inicial. Após modifica para o 065, prossegue visual para o destino. Saída Momo, pós Momo direto, decolando a pista 1-7, primeira curva à esquerda. O transponder 55107 e o controle Salvador 120.8. Correto, Charlie Charlie Serra Cotejamento, confirme POB e autonomia. 02 POB, Aerostar, para acionar chame 21895, ajustando 1015. Charlie Charlie Serra. Aerotec 3153 com 136 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. Pois é, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 015, tá 3153. Autorizado direita, Índia, ponto de espera 18.900, tá 3.953. Tem 98, Lolo. E o 98 no 1, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 12685, alterando 2545, boa viagem. Ok, 2685, 2545, obrigado, bom dia. Gente, Netuno 03. Do Serra Lima, mantém o nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 12260, até 1288, boa viagem. 1260, 1288. Salvador, Recife 3153, pronto, bom dia. Recife 3153, estou autorizado a linha de decolar, 10, tempo 60 graus, 09. A linha de decolar da 10, Recife 3153. Última Romeu Serra 90, livre táxi até a Oscar, pode para ingresso, Romeu Serra 90. 3153, decolado 19, controle 90, decimal 8. Para isso, bom dia, tá? Salvador, bom dia. Passaria do 2223, ciente informação Índia. Por gentileza, repetitivo, vitória da conquista. Eu sigo 3, contato radar, sobre nível 360, perfil Dael. 360, Dael. 223, informação em curso Hotel, Cojino, Índia. Informação atualizada, Índia. Ponto cópia. Ponto cópia. Dado. Vitória da conquista, nível de 180. Rota direta, saída Arbor, Elefa, após direto Opilor, após direto Vitória da Conquista. Transponder 5547, controle 1208, pista em uso, pista 10, após decolar a primeira curva direita, parceiro 2223. Relativo autorizado, nível 180, Vitória da Conquista, decola pista 10, curva direita, Arbor, após o Elefa, direto Opilor. Após direto 5547 no transponder, o controle de saída 1208, passarelo 2223. Correto, pode conta passarelo 2223. Esperamos. Cell 9970, prove the push back and startup, come red text. Okay. 3153, solicita por Ed Leda para livrar a formação. Boa, Leda. Manda Leda 3153. Let Alpha Yankee, a sua identificação? Alfa Yankee, contato radar 68 milha Nordeste Salvador, vou ir na proa de Salvador, informe oficial de Cida, ajustou o time do 90 no fim. O Serra November, livre decolagem em pista 97, vento 180 graus, 089. Passa nível 160, chame agora o centro Recife, frequência 1260, termo 288, boa viagem. Ô Salvador, bom dia, gol no 759, Índia. Gol no 759, bom dia, Índia confere, pronto, cópia. Prossiga, na escuta. Cidade do Guarulhos, via rota apresentada no plano, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, Motiva. Decola pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5-5-5-0 e o controle Salvador 1-2-0, decima 8. Autorizado então Guarulhos no 360, rota com plantão de voo, decola da 10, primeira curva direita, na da El, Leda, Motiva. Aciona 5-5-5-0 e controle Salvador 208, gol 1-7-5-9. Correto, é poste pronto, gol no 759. Importará o gol no 759. Tower. Weather has here on Atlanta 70. We are at Port Taxi with two people on board. And here in 4 hours, we are alternating Tower Bravo Sierra Lima. Affirmative, just confirm how many people on board? 02 people on board. Affirmative, clear text, via Main Apron and India. Hold short runway 10 call tower, 118.95, QNH 1015, Cedar 9970, have an H5. Holding short runway 10 tower, 118.95, QNH 1015, Cedar 9970. Solo voo no 759, posicionamento, posição 9. Voo 759 no 09, coordenação aqui foi de solo, reporte táxi. Reportará o voo 759. Controle, muito bom dia, o voo 092, sentido ao hotel. 092, contato a sua identificação, autorizado, chegada a mar e desce inicialmente para o nível 050. Hoje estou time, estou no 095, vigilância. 050-92, ao voo 092. Rio Delta, Universal National Taxi, confirme pessoas a bordo. 3153, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 13395, boa viagem. Gente, o Vitor Kilo Delta, chame táxi, livre chama. Baú Vux. Aguarde. 3153, controle. 1251-133-95-3153, um bom dia, senhor. Good morning, Cedar 9970. Next to Hooded Point, runway 10, ready for takeoff. 9970, you clear to line up and take off. Runway 10, wind 200 degrees, 0 line knots. After clear the line up and take off, 200, 9970. 759 para o táxi, 173 a bordo, 4 horas, galeão. 173 a bordo? Afirmou. Já táxi, a parte, Índia, ponto de espera, torre 1895, com 1015 no time, gol no 759. Parte Índia, no ponto de espera, 1895, gol no 759, obrigado, bom dia. Tokyo Delta, livre táxi, até interseção, reporte para ingresso na pista. Tá, November chama centro Recife, frequência 1251, alterna 3395. Chama Recife 1251, alterna 3395, obrigado. Bom dia. Federal 9970, airborne near 230, contact to Salvador, approach frequency 120.8. Actually, it's over there, approach, we're 208. Thank you, Tomac. Salvador, bom dia, eu vou no 759, tá no ponto de pera da 10, pronto. Pula 759 ali, mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, vou no 759. Climb to flight level 340, radar civilian. Alô, muito bom dia, Azul 4234, para Recife 350, paciente da informação Índia, pronto, quatro. Azul 4234, Índia confere, autorizado Recife, via Brusque 58, número de voo 350, sai da PUCA, transição Caju, decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda, transponde a 5553, e o controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Autorizado Recife, 350, da Perusca 58, saída da fuga, transição Caju, decolada pista 9-0, transporte 5553, controle 1-2-0, 8 azul, 4234. Correta, confirmando, decolada 1-0, primeira curva esquerda, quem perfil da PUCA? Paciente, primeira curva esquerda, azul, 4234. Correta, pós-ponta, azul, 4234. Você portará pronto? Tem um 8. Obrigado, bom dia. Vitor Kilo Delta, está autorizado o ingresso na pista. Táxi via pista, reporte nele, pronto, cabeceiro na 7. Alô, Salvador, bom dia, no 649, formação Índia, no portão 01 para autorização por seguro. No 649, Índia confere, 4 minutos da cota. Tá tudo combinado. We are now flying direct from our position. Foro 649, pronto, cópia? Pronto, cópia, 649. Autorizado Porto Seguro, via Upperwisk 50, nível de voo 360. Saída da EL, Leda, pós-Leda, PDEV. Decola pistão 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5554, e o controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 360, aprovado para Porto Seguro. Upper Whisky 50, decola pistão no zero, no perfil da EL, após Leda, em Edom Bridge, curva à direita, 5554, transponder controle 120, decimal 8. Correto, estamos confirmando a saída da EL, Leda, após Leda, BDEV, ok? BDEV, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, BDEV. Ok, da EL, Leda, BDEV, gol no 649, obrigado. Correto, é pós-ponto, gol no 649. Formará, obrigado. Tiburão 9970, contact your receive center, frequency 126.85, alternate 125.45. Livre de decolagem, sistema 7, vento 200, grau 089. 127.45, that's correct? Negative. 126.85, enable 125.45. Oh, wait for him. 125.45, thank you, fella. Torquida Delta, decolar 236, controle 120.8. 208, grata, amigo, bom dia. Salvador, bom dia, o Papa pegou Vitor Kilo Delta na Arbor. Paulo Salvador, Hugo 1649, pronto para pushback acionamento, posição número 1. 1649, coordenação equipe de solo, reporte táxi. Reporte táxi, Hugo 1649. Ativo, Vitor Kilo Delta. Livre da restrição, a sessão assistindo na árvore, Vitor Kilo Delta. Tango Vitor Kilo Delta, não recebo modo Charlie. Delta, confirma atitude, não recebo modo Charlie. Está recebendo agora? Está cruzando 3.000 agora. Vitor Kilo Delta está presente, vou indo na proa de Arbor. Proa de Arbor, Vitor Kilo Delta. Verificando o modo Charlie, Vitor Kilo Delta. Direto à rua, Vitor Kilo Delta. Gol no 092, estabilizado? Afirmativo. Gol no 092, complete aproximação, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 18, 1 no 5, gol 092. 18, 95. 95, 092. Torre, muito bom dia. É o gol 1092. Gol 092. Continua a aproximação. Reporte por embaixo travado. Altimetro 9095. É, já se encontra. Baixado travado agora. Visual 1600. Ciente, gol 0092. Livre pouso. 90, vento 200 graus. 05 mais. Autorizado no 0 com 092. Agora está cruzando 4.500, 0.4.5. Ativo ainda, Vitor Kilo Delta. A gente modifica, por aí Delta, estima 277, Vitor Kilo Delta estima Caetel 1205. 755, controle de Salvador, desça para nível 050, QNH 1015, autorizado a chegada bom. Patango Vitor Kilo Delta, plano modificado aos 1040, mantenha-se sob condições visuais, confirme, vai subir para nível 085 ou para o 1005? 1005, Vitor Kilo Delta, condições visuais, reportará, liberado. Gente, o Vitor Kilo Delta, o controle informa que ainda sem a, as informações de, do modo Charlie, mantenha-se sob condições visuais. Kilo Delta, informa, os nossos equipamentos tá emitindo aqui as luzes de informação, agora eu não sei o que está acontecendo. Sente o ouvido, Kilo Delta. Sete chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395, voo no 759. 125, 13395, obrigado, bom dia. Para o táxi, o passarelo 2223, 50 a bordo, 7 horas e 30, alternando Salvador. Sente, passarelo 2223, utilizar o táxi com o número 2, até guarda o Boeing da Gol, de Apache, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajustando 1015, passarelo 2223. Apache, Índia, até guarda do Gol, ponto de espera 1895, 1015, 2223. Para o táxi Gol no 649, com 112 a bordo, 2 horas e 54, alternado a Aracaju. Sente Gol no 649, 2 ataques à direita, ponto de espera torre 1895, ajustando 1015, até o Gol no 649. Livre táxi à direita, posso esperar dar 10, 2, 1895, 1015 no ajuste, 649. Bom, muito bom dia, o voo 092, decimando a sua. Bom, 092, bom dia, Alfa, porte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar o voo 1092. Salvador, bom dia no 649, ponto de espera dá um lugar pronto. No 649, está autorizado alinhar e decolar pista no 0, 1230 grau 049. A linha decola pista no 0, voo no 649. Portão 6 dúzia. Foi sentido 6 dúzia, 1092. Afirmativo, portão 6 dúzia para o gol no 092. 1092, 6 dúzia. Índia Delta Papá, prossiga pessoal. Em Salvador, passaria do 2223, ponto espera no 0, pronto. Passaria do 2223, recebe a rolagem do tráfego à frente após a autorizada alinhar e manter a cabeceira 1-0. Faz o gol, ali mantém 2-2-3. Solo Salvador, é o Tam Mike Alfa Bravo, é, bate 3, posição de número 62, solicito reboque para a posição de número 4 no pátio principal. Correction, descend to 5,000 feet to NH 1015, cleared Amman arrival. Ok, 5,000 feet, 015, cleared Amman arrival. Dois zero oito com 649. Prossiga para o meu Charlie. O Dael passa 2,000. Gol 1649, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída Dael, vou na proa de Dael, da presente. Da presente, Dael. Subindo ao 360, gol no 649. O gol no 649 sobe restrito ao nível 070. 070, restrito 649. Confirmando pelo B4F, hein? Caixa é 1155. Gente, Vitor, aquilo deu. Roda direta, decorda 17, primeira curva direita, correia do Axé. Aciona 0112 e o controle Salvador 1208. 55. Correto, confirma PLB. 02 a bordo para acionar chamitor 1895 com 1015 no altímetro em Delta Papá. Solo azul 4234 para pushback, acionamento, posição 8. Azul 4234, em coordenação com a equipe de solo, reporte táxi. Vai reportar táxi para o azul 4234. Mike Eco Delta, pronto, cópia. Delta Papá para o táxi, 2 abaixo, todo o táxi, pronto. Via Delta Papá, táxi autorizado até a táxi Papá, reporte para ingresso. Papá. Passaria 2223, decolado 248, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. O 1649, livre extensão 360. Controle Salvador, muito bom dia, passaria do 2223. Passaria do 2223, contato radar na decolagem, subo para nível... Inicialmente subo para nível 070, saída Arbor. 070, livre da restrição, senhor? Livre da restrição. Certo. D2223. Autorizado 360. Gol no 649, repita. Na chame táxi. 2, controle Salvador, desça para nível 060. QNH1015, autorizado a chegada a ponto. Confira a pista. Nível 060. 060, ele é presente ou no ideal, ABC do C? No ideal, assim. Não. Filha do papá, livre ingresso, táxi via pista, pote LED pronto, cabeceira na 7. Parido 2223. Prossiga. Informação sobe restrita a nível 070, ciente? Restrita ao 070. Salido 2223 para informação. Tráfego na posição de 10 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, Papa Alfa 34, mantendo nível 080. Tá ciente, tem o mesmo antiqueso 2223. 2295, ajuste 1095, azul 4234. E a Pacto, Índia, Botiquera, chama de 2295. Bom, a base 40. Afirmativo, 755. Obrigado. Meu Charlie Charlie Sierra, está autorizado o TAC da Terra, TAC Frei Papá, reporte para ingresso. Passarido 2223, suba para nível 180. 180, quando possível, proa de conquista, agradece o 2223. Sente o 2223, aguarde proa para conquista. Guardado, grato. Está presente, foi Arbor, passarido 2223. Está presente, Arbor. Ilha Delta Papá, livre de decolagem, piscina 7, ventos no 180 graus, 04 mais. Voo 1649, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 13395. 1251, 13395, Recife, obrigado, voo 1259. Dia Delta Papá, decolar 253, controle 1, 20, decimal 8. Manda o garoto. Olha, Índia Delta Papá. Tá passando Índia Delta Papá, contato radar, subo para 1.000 pés, Recha. Papá. Right turn line is 239, descend to 2,000 feet, Canadian 1015, reduce speed to 200 knots, cleared IOS at 3, final approach, number 24 approach. Okay, down to 2,000 feet, 1015, and we're flowing to 200 knots, cleared for the IOS at 3, runway 10 approach, American 239. American 239, this requires the speed reduction. Okay, understand. Speed, our normal speed, American 239. UP5362, livrando 220 para 060. Gente, 35362. Graus, 04 mais. Livre alinhado e falar azul, 4. Controle Salvador, Desça para nível 070, QNH 10015, autorizada a chegada Bonf. QNH 1755 estabilizado. Gol no 755, ciente, complete a aproximação, chame torre 1 no 8 decimal 5, bom pulo. Obrigado. Passaria do 2223 após Arbor, foi na proa de Vitória da Conquista. Após Arbor, Vitória da Conquista, muito grato, 2223. Gol no 755, continua a aproximação, guarda na pista livre, reporte quando embaixo travado, gol no 775. Gol no 755. Está embaixo travado visual no momento, a pista está molhada ou não? Negativo, pista seca, o gol no 755. Pista seca, obrigado. 2 a 0, prosseguiu até o 04, reporte ao término, mais Alfa Bravo. Quem que reportarei? Trip 5362, confirme velocidade indicada. Ah, mantendo agora 200 e aumentando. Gente, o Trip 5362 está livre da restrição de velocidade, ok? Ok, graças, senhor. Azul 4234, decolado aos 57, controle no 20, decimal 8. 57 no 208, azul 4234. Muito obrigado, senhor. Bom dia. Pola 755, livre pouso, sinal 0, vento noite 0 graus, 04 máximo. Livre pouso na 10, 755. Foi Salvador, azul 4234, bom dia, está livrando 1000 pés na subida. 4234, contato radar na decolagem, sou para nível 350, saída PUCA. 350, PUCA, transição Aracaju, azul 4234. Dois, desça para nível 050, quem é negar 10 na cena? 050-10-16-10-15. 10-15-530. O Xané 6225, desça para nível 060. Taxi autorizado via Alfa Gillette, portão 10. Fica atento ao Falomino através do 28. American 239, established dial as runway 10. American 239, complete approach, contact tower 118.95, have a nice day. Thank you, sir. Muito obrigado. Switching tower 118.95. Salvador Tower, bom dia, American 239 established ILS X-ray, runway 10. American 239, go to report, report alter marking linear non-lock at 2NH1015. Roger 1015, we'll report the outer marker with the gear, American 239. Papapá, Mike Echo Delta, livre ingressão na 7, reporte quando alinhado, pronto. Papá Romeo, Charlie, Charlie, Charlie, decolado ao 01, não tem condições de iniciar a curva de imediato, sair da MOM? Negativo, iniciando. Sente autorizado iniciar a curva de imediato, transfere para o controle em 120.8. Papá Romeo, Charlie, Charlie Serra. Charlie Serra, 208. Salvador, muito bom dia, esse é o Papá Romeo, Charlie, Charlie Serra, na saída MOMA. Papá Romeo, Charlie, Charlie Serra, controle Salvador, suba para nível 060, saída MOMA. 060, saída MOMA. Paulo Salvador, é o TAM, Mike Alfa Bravo, informa o tempo do reboque, na posição de número 4, no pátio principal. Tente, bom dia. Bom dia, graças. Pode que eu confio? Afirmativo. Circuit 239 is over the outer marker with the landing gear down and locked, runway in sight. American 229, continue report, expect landing clear. Roger, continue, American 59. Solo 465, se quiser, informação Juliette para puxa, acionamento.